Primeiro leia comigo. 1 Coríntios 14, 16. Vamos começar do versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, como dirá o indouto o amém? O amém na sua Bíblia está escrito com letra maiúscula? Confere aí. Com letra maiúscula. O correto é com letra maiúscula. Quantos têm o amém escrito com letra maiúscula? Levante a mão. Pode ser que tenha um escrito errado. A gráfica errou, mas o texto bíblico não errou. Como o indouto dirá o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Só para você entender, sem que seja um versículo fora do contexto. Paulo está ensinando sobre a necessidade de ordem no culto. Muita gente não compreende tanto as coisas que o Senhor vem revelando e acham que isso aqui diz respeito a uma liturgia. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser primeiro isso, tem que ser primeiro aquilo. E não, Paulo está ensinando princípios. E num determinado momento ele diz, olha, eu preciso orar com meu espírito. Eu vou orar, como dizem alguns, uma oração silenciosa, né? Em espírito de oração. Vamos ficar em espírito de oração. Parece que em espírito de oração significa ninguém fala nada. Mas, na verdade, é um procedimento lícito de eu orar com o meu pensamento aqui dentro de mim, não falo nada. Orar só dentro de mim, dentro do meu espírito. E Paulo diz, eu vou orar com o meu espírito, claro. Mas também orarei com entendimento. Isso é, eu vou orar sabendo o que eu estou fazendo e muitas vezes até orando em voz alta mesmo, porque é necessário. E muitas vezes orando em outras línguas, quando se faz necessário, o Espírito de Deus vai nos conduzindo isso. Eu vou cantar com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu vou fazer algo que é só para eu mesmo compreender, mas eu vou fazer algo também com entendimento, porque é para todos à volta compreenderem, terem entendimento. É isso que Paulo está dizendo. De outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, isso é possível, você está em êxtase, você está só você e o Espírito. Você, é, olha, a gente vai embora e tem hora que dá vontade de ficar sozinho mesmo, só a gente. O que foi? Nada, deixa eu comigo, eu e Deus, ou coisa boa. Mas tem hora que você e eu temos que expressar, temos que saber o que estamos fazendo e fazer conhecido, fazer sabido o que estamos executando. Por isso Paulo diz, como dirá o indouto o amém? Diga comigo, o amém. Amém. Como alguém à volta, que não sabe de nada, vai dizer o amém? Mas por que que alguém ao meu redor tem que dizer amém? Por causa do princípio da concordância. Tem coisas que nós vamos orar aqui. Senhor, eu estou declarando em teu nome. Estou proclamando em teu nome, mas pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, Deus faz com que essa oração, esta declaração, movida por Ele mesmo, seja concordada por mais alguém. Todas as semanas, praticamente todas as semanas, eu estou aqui orando com alguém, geralmente tem mais alguém comigo, mas na maioria das vezes, eu peço os irmãos para virem aqui no culto, como fizemos hoje com a família da Liliane, como fizemos hoje com a família da Fátima. Por quê? Porque todos nós estamos dizendo o amém. Como igreja do Senhor, nós estamos dizendo amém. E amém é o nome de Deus. Amém significa, uma palavra que traduzida para nós no português, significa que assim seja. Concordo. Eu aprovo, eu endosso, eu entro em concordância. porém o amém é o nome dele. Então eu estou declarando que quem está concordando nessa terra, aqui quem está concordando, quem está entrando em concordância, é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Eu mesmo dou legalidade para ele, assim como ele fez lá no céu, ele vai fazer aqui na terra, e ele executa o seu propósito, a sua obra, e nenhum império das trevas, nenhum poder, nenhum nome, nenhum principado, nada resistirá ao poder do nome de Jesus, o amém, o sim, o hoje, o que declara, o que concorda, porque ele fez lá no céu, mas eu mesmo estou declarando, seja feito aqui na terra. É uma concordância. Apocalipse 3, verso 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, amém com letra maiúscula, se trata de alguém, nome próprio. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No princípio era o verbo é Jesus, ele é o amém. E quando eu declaro amém, eu estou dizendo, seja feita na terra a sua vontade. Eu concordo, eu entro em concordância, ele assina isso, eu concordo com isso, e eu libero para que ele atue nessa dimensão que ele mesmo me deu legalidade. É um princípio. Por isso, nós estamos colocando como um dos estudos de prioridade. Eu e você precisamos entender. Muitas vezes, alguns irmãos, pela falta de conhecimento, pedem uma oração. Mas muitos pedem uma oração achando que o pastor, ele tem mais chance com Deus. O pastor tem um... Ele é peixe de Deus. Ele, olha, eu não sei se Deus vai me ouvir, mas o pastor, ele vai ouvir. Olha, se o pastor orar... Guardadas as proporções, isso é o mesmo que acontece na política. O político fala assim, olha, quem vai resolver seu problema é o fulano de tal, vote nele. É uma politicagem, um farisaísmo, uma hipocrisia, uma mentirada, um engano sem limites que vem das trevas, não importa se disfarçado em evangeliquez, em pastor, ou seja o que for, não tem ninguém que você pode ir pedir oração porque ele é melhor, porque ele vai resolver seu problema, ninguém. Mas se você entender que você vai diante de alguém para entrar em concordância, ore comigo, ore por mim, mas ore comigo, porque nós vamos entrar em concordância, e o princípio é infalível, Deus do céu vai atentar, porque o que está ligado na terra será feito no céu, e aquilo que está ligado na terra, através de pessoas que têm o reino de Deus dentro de si, será a vontade dele feita no céu, sendo feita na terra. Vem o teu reino, para que eu saiba quais são os teus desejos, Pai. Qual é a tua lei, quais os teus princípios, qual o teu propósito, qual o teu direcionamento, Senhor. E depois disso, dentro de mim, eu vou abrir a boca, eu vou orar, eu vou declarar, eu vou dizer o amém, eu vou concordar, eu vou pedir oração, eu vou orar com alguém, eu vou orar por alguém. Dentro desse princípio, estamos declarando, está feito na terra.